Esses dias, o Senhor me permitiu ver um pouquinho mais do mapa. E você também vai ver. Nós temos uma visão muito limitada do tempo que vivemos. Nós estávamos há poucos dias em Israel, andando por Israel. E uma das coisas que veio muito forte do Espírito de Deus a mim é que 2000 anos atrás é tempo demais. Dá para 20 gerações terem surgido e ido embora. Tempo demais. Nós lemos a Bíblia, nós tratamos das coisas de Deus como se tivesse sido ontem. Mas é tempo demais, 2000 anos é tempo demais. Nós não temos noção de como eram as coisas. Nós lemos um texto aqui hoje e a gente dá um entendimento, uma interpretação e já é isso. Mas a gente não tem noção, porque é longe demais. As coisas que aconteceram, o Gênesis, a criação, o povo no meio do deserto, Davi, Salomão, os reis, Israel, são coisas de centenas de anos atrás que se perdem. Ao mesmo tempo, é um milagre como essas coisas estão hoje para nós como se fossem ontem. Então o Senhor começou a me incomodar com isso. Deus, eu preciso me aprofundar mais, eu preciso conhecer mais o Senhor, para que eu não tenha apenas uma visão superficial, ou parcial, ou fragmentada das tuas verdades. Eu preciso buscar entender, ampliar minha visão mais acerca do teu reino, das tuas verdades escritas na Bíblia, das tuas histórias, dos teus relatos, dos teus ditos. Eu preciso disso, Senhor. Eu não posso me acostumar que eu leio aqui e vou falando de Jesus como se fosse ontem, alguma coisa assim. Tem alguma coisa densa demais, grande demais, misteriosa, que eu quero sondar, pesquisar, buscar, porque eu quero, como um sábio, ampliar a minha visão do todo, da tua palavra, dos teus princípios. E nesse congresso, o Senhor falou muito com todos nós acerca da igreja. Qual a nossa visão da igreja? Nós temos uma visão da igreja segundo o que vivemos hoje. Mas a igreja foi fundada por Deus há 2000 anos atrás. Quando nós passamos lá pelas ruínas de Cesareia, vimos lá os palácios. Quando subimos lá em Massada, vimos os palácios de Herodes, vimos coisas de 2000 anos atrás. Parece que assim, construiu, fez isso aqui. Parece uma coisa assim tão simples, palpável, mas nós não temos noção de que são 2000 anos de história. Tem 2000 anos de coisas para eu conhecer mais profundamente e receber de Deus. Não é assim, ó, plim, eu vou no culto domingo e tá legalzinho, eu recebi uma bênção, que bom, ah, que legal, essa semana vai ser melhor. Não, eu preciso me esforçar para conhecer profundamente e saber o que que realmente é a igreja de Jesus. Eu não posso viver minha vida, meu relacionamento com Deus, nem mesmo a vida da igreja, apenas com o que eu sei e com o que eu vejo hoje. E a Bíblia tem essa função: nos dar a visão de tudo para trás e nos dar a visão de tudo para frente. Nós olhamos para nós mesmos e só vemos uma parcela de muito sal. E certamente para muitos, sal misturado com enxofre. Oh, vida, que dificuldade, que luta, que coisa horrível, que desgraça, que má sorte. A gente só vive e sofre uma parcelazinha. Sem nunca achar que essa parcela pode até contribuir para o bolo. E muitas vezes nos agarramos ali. Vivemos a igreja segundo o que a gente acha, o que a gente pensa. Eu quero assim, eu gosto assim, eu faço assim, eu penso assim, eu acho isso, eu acho aquilo. Mas nós não temos noção de que essa parcela é limitadíssima. Tem pelo menos 2000 anos para eu e você estudarmos e aprendermos mais sobre a igreja. Para quando pensarmos em igreja, e nossa vida envolvida em igreja, nós não pensarmos mais segundo só essa visão fiasquinha que temos. Pensarmos de uma forma mais ampla. Esse primeiro texto que nós lemos traz uma expressão: fala a toda a congregação de Israel. A congregação no Velho Testamento é a igreja de Cristo. Se eu quero ter uma visão real da igreja, eu não posso olhar nem a catedral, nem a comunidade, nem a igreja religiosa, a igreja tradicional. Eu preciso olhar a Bíblia no todo, porque, afinal de contas, ela é o nosso mapa. Então eu preciso começar a estudar e entender, não são 2000 anos, agora são 5000 anos lá atrás. O Senhor vem e diz a Moisés: fala aos meus filhos. Fala à minha congregação, fala à minha assembleia. O Senhor já está tratando da igreja. Irmão, eu proclamo sobre a tua vida, você vai começar a se ver e ver a igreja de uma forma diferente, nova a partir de hoje, que vai te ajudar a andar mais ousado, mais atrevido, mais em comunhão com o Senhor, mais corajoso, mais poderoso em Deus. O Senhor vem e fala a Moisés e traz uma festa, uma celebração, o cordeiro, salvação, o mar vermelho. E o Senhor mostra que a igreja de Cristo, lavada pelo sangue do cordeiro, já existia lá atrás, no início da caminhada do povo de Deus. Portanto, tudo aquilo que aprendemos do povo de Deus em Israel, no deserto, depois em Israel, diz respeito a mim e a você. Eu e você não podemos julgar conhecer igreja. Eu e você não podemos julgar conduzir nossa vida como membros de uma igreja, sem nos aprofundarmos no estudo de tudo que Deus tem mostrado em sua palavra através do povo de Israel. A congregação foi traduzida por uma palavra no Novo Testamento que é eclésia ou eclesia, que traduzido em português é igreja. Mas lá no Velho Testamento ela tem um significado muito mais profundo do que a palavra eclesia. Nesta, ou para esta congregação, lá no Velho Testamento, o Senhor promete salvação, livramento, proteção, vitória e uma vida de celebração de geração em geração. Portanto, você pode já extrair lá de trás do mapa, do todo, um elemento, pelo menos um elemento. Se eu sou membro da igreja, se eu faço parte da congregação de Deus nessa terra, se eu sou corpo de Cristo, então tem prometido para mim salvação, livramento, proteção, vitória e celebrações de geração em geração. Esta é uma promessa de Deus para mim, e se eu sou igreja, eu vou viver isso. Eu vi o mapa, eu sei que está lá, e eu não abro mão disso. Ao invés de olhar para a minha vida só com a minha vidinha, 2008, ai minha luta, meu problema, meu emprego, meu. Eu vou olhar para o todo. Senhor, tem promessa. Eu não viverei debaixo da escravidão do Egito. Eu tenho que enxergar. É por isso que a vida da igreja tem que estar fundamentada na salvação, no sangue de Cristo, na comunhão com o Senhor. Lá em Êxodo capítulo 16, verso 10, depois você lê em casa, esse texto está para você na internet. E quando Arão falou a toda a congregação dos filhos de Israel, estes olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu na nuvem. Preste atenção, irmão. Na nossa visão limitadíssima, finíssima, de igreja e de vida nessa terra, Nós vamos para o Senhor e falamos: Senhor, a minha luta, o diabo, o Senhor, meu problema, Senhor. Mas quando eu olho o mapa para olhar um pouco mais, uma extensão maior, eu entendo que Deus disse à congregação, à igreja, aos seus filhos lá atrás: vocês vão andar no deserto, vocês vão olhar para o deserto, mas vocês vão ver no meio do deserto a minha glória. Oh, Senhor, eu estava achando que era o diabo, que a vida que é assim. Não, filho, enxergue um pouquinho mais amplo. Isso faz parte de toda uma caminhada que eu tenho com você. Você vai olhar o deserto mesmo. Essa vida é um deserto mesmo. Oh, vidinha miserável que o diabo deu conta de destruir e corromper tanto. Mas, mesmo no deserto, você vai ver a minha glória. Se eu sou igreja, se eu faço parte da igreja, se eu quero aprender mais sobre igreja, eu já sei, como um sábio em crescimento, que faz parte da minha caminhada. Não me importa, Satanás. Não me entristeço. Não me desanimo. Faz parte da minha caminhada o deserto. Mas eu quero te dizer que faz parte da minha caminhada o deserto com a glória do Senhor. Sua glória, seus milagres, seu poder manifesto no meio do deserto. Se o diabo podia antes, segundo a minha visão tão limitadinha, me oprimir e dizer: viu sua vidinha, viu que está tudo destruído, viu que Deus não fez nada, viu que não é nada disso, viu que Deus não atende, viu que Deus não ouve, viu que não muda, viu que não acontece nada. Você vai dizer: eu sei que acontece. Eu estou olhando agora uma pitada de sal. Na verdade, eu estou olhando um caminhão de sal, mas eu estou olhando muito mais. Faz parte da receita. Porque está escrito. Ô, irmão, está escrito. Você não vai encontrar em lugar nenhum, por onde andar nessa terra, um mapa à sua disposição que está errado. Gente, me deram esse mapa no hotel e ele está todo errado. Você não vai encontrar. Desafio alguém aqui que já viajou mais do que eu para outros países a dizer: eu fui, me deram no hotel um mapa que estava todo errado. Eu vi uma rua, ela não sai ali, a outra, tudo errado. Não, meu irmão, se te deram um mapa, ele está certo. A Bíblia é esse mapa. E se os mapas dos homens estão certos, muito mais, infinitamente mais, o mapa que Deus te deu. Se ele disse que lá atrás é assim, está escrito isso, é assim mesmo. A igreja deve viver assim, olhando para o deserto, que é essa vida terrena, mas vendo a glória do Senhor, dependendo continuamente do sobrenatural. Deus, por que está acontecendo isso? Deus, por que isso? Oh, Deus, agora estou entendendo. Está acontecendo tudo isso, essa desgraça volta. Agora não faltava mais nada, essa semana ainda aconteceu isso. Oh, Deus, está acontecendo tudo isso porque eu estou num deserto. E no deserto o Senhor vai se manifestar e manifestar a sua glória, o seu poder, os milagres. Qual é a rocha que o Senhor vai fazer brotar água hoje? Qual é o lugar que eu vou colher o maná de hoje, Senhor? Irmão, conhecimento é poder. Se você conhece, você tem poder. Se é assim na dimensão terrena, quanto mais nas coisas espirituais. Ah, o diabo estava me empurrinhando o tempo todo. Agora eu estou sabendo. Isso está escrito no mapa, na proclamação do que é a igreja. Porque lá atrás, a congregação no deserto. E lá em Atos, capítulo 7, verso 38, nós lemos a confirmação disso. Este é o que esteve na congregação do deserto. Estevão é o mártir da inauguração da igreja, no Novo Testamento. E ele fala de Jesus, e ele diz assim: esse Jesus que eu estou falando, ele estava lá na congregação do deserto. Vocês querem outra palavra? A igreja que o Senhor está estabelecendo hoje é a mesma congregação do deserto. E lá estava o Senhor a quem eu proclamo hoje. Tudo que está escrito é verdade. Com o anjo que lhe falava no Monte Sinai, e com nossos pais, o qual recebeu palavras de vida para vô-las dar. Assim é a vida da igreja, irmão. Sua vida da igreja não é você lutando e tentando voar oculto, porque eu vejo se eu recebo uma bençãozinha. Tem que enxergar mais amplo. Diga para o seu irmão: tem que enxergar mais amplo. Diga para o seu irmão ao lado: eu tenho que enxergar mais amplo.